uma pra você, bebê deitado. Porque aí pra você cá, serão de Léo Rios, homens sem coração. Parceiro Eric, bora em suplemento. Machuca, três. Me pego toda hora olhando nesse celular, pra ver se você me salva. Uma mensagem, um áudio me dizendo que tá com saudade e que me quer de volta. Eu até me iludi achando que se ia passar, eu ia encontrar outra pessoa e colocar em seu lugar. Tô bebendo, vai vendo, só assim que eu consigo meu sorriso na. E a galera perguntando se eu tô mal. Tô sabendo, mas não sei se é verdade que você está sofrendo. Tô bebendo, vai vendo, só assim que eu consigo meu sorriso. Homens de coração, parceiro Enzo Madeireira, tamo junto. Portal do Arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Me pego toda hora olhando nesse celular, pra ver se você me salva. Uma mensagem, um áudio me dizendo que tá com saudade e que me quer de volta. Eu até me iludi achando que se ia passar, eu ia encontrar outra pessoa e colocar em seu lugar. Tô bebendo, vai vendo, só assim que eu consigo meu sorriso natural. E a galera perguntando se eu tô mal. É verdade que você está sofrendo. Tô bebendo, vai vendo, só assim que eu consigo meu sorriso natural. E a galera perguntando se eu tô mal. Tô sabendo, mas não sei se é verdade que você.